no bumbo na caixa, tá, tá, tá, tá. Calma, te faz o peso, guitarra distorcida. Recado faz na nossa praia, DJ. Agora fala, aqui tem de tudo, também tudo de sobra. Vamos levando na moral, porque chegou.